Salvador Web VSQ. Prossiga. Bom dia, é uma solicitação de reboque e pushback daqui da posição de número 6 do pátio 3 para a posição 1 do pátio 1. Chame na saída do pátio 3. Afirmativo, chamarei. O azul 9131 na torre, para cópia. Campinas 360, peso 16 inicialmente. Pistão a zero, curva à direita, saída da El Leda Bridge. Controle 119.35 e o transponder é o 5535, o azul 9131. Chame pronto, 9131. Autorizado, chame táxi. Mike Lima, com quatro aliás, chame a torre 198, décimo meio, bom pouso. 2252, trânsito, você volta. Certo. Dois Salvador, Vitor Papa Bravo, Mike Lima. Vitor Papa Bravo, Mike Lima, prossiga. Estabilidade final do aliás, está 1-0. Baixou, travou? Baixado, travado. Variável com 3 nós, tem pouso autorizado, pistão no 0, 1013. Ele repouso no 0, 1013, Vitor Papa Bravo, Mike Lima. 4 a bordo. 3 horas e 50 de autonomia, não falta nada com isso. Vê táxi, assessor direito, tá bom, espera aí, pode pronto. Vê táxi, agora ela pronto. Ingresso até o portão 1. Afirmativo. Após a aeronave na curtíssima do 90, alinhar e manter. Bravo Mike Lima, no solo 06, livre à direita, vai para o parte 3. Livre à direita, parte 3, você está falando aqui. Táxi Alfa, aquilo para o parte 3, o Bravo Mike Lima. Alfa, aquilo, parte 3, Bravo Mike Lima. No 31, decolagem autorizada, variável com 3 nós, puxão zero. Avião 31908, 1935, uma boa viagem. 1935, aí. controle Salvador Azul, 9131. 9131, bom dia, contato no radar. Só 360, saída da época. 360, da 9131. Direto da EL, 9131. Direto da EL, 9131. Azul, 9131, chamo centro Recife, 125, décima 1, alterna no 33, décima 25, bom dia, bom voo. 251, 3325, 9131, bom dia. 271, prossiga. Bom dia. Cópia. Frisado Recife 390, para o Whisky 58, pistão no zero, curva à esquerda, saída Pucaracaju, controle 1, 19, decimal 35 e o transfundo é 5542. Chama pronto.